querendo. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! A beiradinha time. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. E simpatia, o meu lembro é correria. Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marcar toca, depois chega o emoção. Galera, já desceu daqui comigo lá do comércio. Depois quer... Um abraço do comissado. Ando que é o pegador, aí eu vou ter que zoar. Dali, meu Robert! Depois que ela mamou. E aí? Eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aí? Bem. Aê. Oi. Aê. Pipoca. Aê. Aê. E faz. Vai da fila, vem aonde cada vez. E vai, faz a fila, vem uma. Vai de cada vez. Faz a vez no lindão por causa do. E 00. O cobiçado do Pará. É o pique. Bora, meu parceiro Lourinho. Ele e Gustavo, minha família, Fumalgo, aqui com a gente. Alô, Michel! É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. O quê? Nossa, que absurdo. O quê? Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tacou. E vai tacando. Bora, cobiçado, vai doidando já esse bagulho. Ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o Felipe cobiçado. O quê? Tem que respeitar. Bora, cobiçado. Dos bares e me dei do chacha baixa e apenas começando a vibe do cobiçado. Vamos botando a mãozinha pra cima, hein? Quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima que vai começar. DJ Felipe Cobiçado, vai. Fume comigo. Bandira se amarra, são os quatro caras que a bandira se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele, Romário. E o dono da quebrada. E na doideira, lá da Tio Oliveira. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela. Para de cuidar da porra da vida dela. Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. E o Fernando Põe na Fida tá comigo e doidando. E votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra pagar. Ela só dá pra pagar. Ela só dá pra pagar. Vamos ir doidando tudo aqui no palácio. Bora, bico do Xaxa Baixo, Moça Rayane. Raíssa aqui com a gente, doidando tudo. Espaço de bronzeamento, Raíssa Bronze. Aqui, fechado com a vibe do comissário. E toma. Gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta. O quê? No segredinho. E só no sapatinho. Só no sapatinho. Dá o Pablo Biel, do Tormento, dá. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Sei que tu gosta. Vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo, tu sabe como faz. É tudo no sigilo. Tu já sabe como. Sim. Faz. Se conta pra alguém, eu não te como mais. Se explanar, eu não te como. O Thiago da TV. Já sumiram, dama aqui com a gente. Um abraço grande pra vocês. Sim. Tô no Robson, Mega Robson. Se conta pra alguém, não te como mais. Eu não te como mais. Não. Bora aí, doida, cobiçado. Música.

comemorar, festejar o dia de Natal aqui do lado do Robin. E chamamos a vocês, ele vem, dê o seu alô, fale com eles, meu DJ. Vamos começar o bagulho doido. Tô livre pra amar você. Vamos, peru! E meu amor é bem maior. Alô, meus caixa baixa! Stop! Falou, Cláudio, abraço pra você, minha amiga! Vou ficar longe de você. Vou ficar longe de você. E bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha! Bota a mãozinha pra cima, pra cima! Bota pra cima, bota pra cima! Um, dois, vai começar! Let's start it now and bring this motherfucker down! Põe a mãozinha pra cima e grita! Bora, meus caixa baixa. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. Os caixa baixa tão aqui comigo. E doidando, que nem, que nem, que nem. Aqui é caixa baixa, junto com o grupo, a união está formada. Vem com a gente, vem curtir. Vem com as topes, vem curtir o troco. Vou descer até o chão e vou te deixar louco. Vou dar-lhe a deitada, você vai se amarrar. Pelos caixa baixa, vai se apaixonar. Acelera tudo! Um, dois, três, vai! Cara de brava que me lama ruga, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. O quê? Ela é folgada e às vezes ela escuta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Se tu botou pras putas, ele tá na área, hein? O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, o que, o que? Ela fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Os amiguinhos que brota de BT. Se não tiver de longe, ela nem olha pra você. Entra na boca, agora eu tô de peça. De menor som na botão. Para a guerra, e ela vai. Que? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pista xereca quando o canal passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pista xereca quando o burro tá de meiota. Fumo pipocando tudo. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma balança, uma balança que bate a onda. Botei. Meu parceiro Endo, você é o rato, Leandro. Os cara doido da Gaia Pó. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Tem uma balança, uma balança que bate a onda. Botei. E vai botando lá pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Eita porra, vai novinha, filha da puta. Fala, peru! Primeiramente, quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, ei! Primeiramente, segundamente, quem quer com eixo, vai lá pra Caixa Prega 2020, bota a mãozinha pra cima, ei! Primeiramente, e quem tem uma amiga solteira, bota a mãozinha pra cima, ei! Um, dois, agora! Chamando de meu bem. E agora, diz pra mim, vai.

Minha equipe, Michel da Fumaça aqui com a gente, todo mundo tá em peso. Um abraço do cobiçado. Do cobiçado do Pará. Eu tô vibrado em você. E joga a mão pra cima, joga, joga. Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Solta a voz comigo agora. Amor, eu sofri tanto sem você. Você! Não pensei que um dia fosse te perder. E eu vem machucar seu coração. Que já meteu um chifre em cana. Hoje sei o quanto dói a solidão. Canta pra mim. Você me pe... Toma na pepequim. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Toma, toma na pepequim. Toma na pepequim. Toma, toma, toma. Fique com ele. Vai. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. E doido. Mochila nas cantas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Mochila nas cantas, radinho na cintura, bonezinho pra trás. Vai caçando, vai caçando, vai caçando, vai, vai, vai, vai. Eu sei que dá pra ser mais alto. Agora. Vai doidando, vai doidando. Bora, meu parceiro Sidney. Pode chamar que ela vem. E pode chamar que ela vem. O meu parceiro, o Jefinho GDG, o meu parceiro Celo, o painel Renan Doideira, o meu primo Renan Monteiro também tá comigo. Alô, garoto Bruno. Olha como ela tá. Bidei dos caixa baixa. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. E chama, chama, e chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama aquela vez. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. E vai chamando que ela vem, que ela vem, que ela vem, que ela vem. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. E bota pra cima, bota pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima, bora botar bagulho doido! All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey! Quem tem um amigo corno, bota a mãozinha pra cima aí! Quem vai sair daqui hoje muito chapado, bota pra cima e sai do chão! E toma, toma, toma, toma! E toma, toma, toma, toma. Oficial. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista, artista. E ele. Eu seria de cobiçado. E toma, toma. Vai, vai. Vai te trair. Meu coração não te pertence mais. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Eu não quero o nosso amor. Ah, quando olhei seu celular. E deixa eu mandar um abraço bacana. O nosso parceiro Jonathan. Paga na hora, tá na área. Para a estrela, olha lá o Jonathan. Alô, Christian. Você e tá todo mundo. Sem saída, porque enfrentei a minha vida e você. Só quis brincar com meu coração. E agora, agora, agora. O Henrique, o Thiago, o Toninho, família, o Zumac do Sushi. Quem sabe solta a voz. O quê? Que não dá. Se não dá pra voltar, por que não dá? Namorar não dá, namorada não. Namorar não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namorar não dá, namorada não. Namorar não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. E bota a mãozinha pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Quem é vida louca? Oh, se a palavra é certa e você tá ligado. Pode acreditar, com nós é sem escama. Estamos todos juntos, sempre lado a lado. E nós é vida louca, mas nós também ama. Que Deus ilumine todo mundo. Olha meu parceiro Pira do Fugitivo. Ana Paula, José Romário. E o Fugitivo lá do Croco, na pressão da vibe. Vibe do Cobiçado. Agora acelera tudo. Só quem veio de moto pra cá hoje, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem veio de moto pra cá hoje, bota a mãozinha pra cima. E quem vai sair daqui direto pra beiradinha, bota a mãozinha pra cima aí. E vai curtir até 8 da manhã. Canta! Titirari, tirari, rarararara. Titirari, tirari, rarararara. É a vibe! E vai doidando tudo! Toma, toma, toma, toma, toma! Explode o bagulho! Vai! E doidando vai! Quem tem um amigo corno, bota a mãozinha pra cima, é! Canta! Se falar de amor, tem que se amar. Por quê? Se amar pra quê? Se eu sou da putaria, eu vou pro Robson. Olha o Batato, Biel. O Piulão Monte. Da Monte Alegre que guardei de lá do setor também tá lá. Eu não nasci por Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci por Rob. O Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci por Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci por Rob. Alô, minha fumalco. Coisas da vida. O quê? A minha ex quer virar minha amiga. Que tem um ex que ainda te perturba. Que tem um ex que ainda quer pagar o lanche pra ti, mulher. Bota a mãozinha pra cima aí. O ex que convida pra lanchar ainda. Bota a mãozinha pra cima. E quem é aquela ex que ainda quer quicar pra ti, hein? Canta! Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. O advogado Wendel Teles está comigo. Sabe por que ela quer os ex? Sabe por que elas querem os ex? Sabe por quê? Sabe por que as meninas gostam de bandido? Por quê? Elas dão uma vaga na risada de ladrão, tá ligado? Pode crer. Risada de ladrão! Bora, garoto Bruno! Atenção, senhores passageiros do Hobbit. Por quê? Para a decolagem. O meu parceiro Matheus deve criar sua está comigo. Dá o papo, Matheus, vai. Todo show ela tá me querendo. Sabe, o cobiçado é o cara do momento. Fumo anda braba pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, pode crer, pode crer. Não vou deixar ninguém te roubar no meu abraço. Você que doido. E quem tá gostando, joga o bracinho pra cima. Joga pra cima, joga pra cima, joga. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Alô, meus caixa baixa. Se aí em cima não der, pode jogar, viu? Bora, bigo! Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a vagabunda. Tu vai fuder no céu, piranha. Eu sou a piranha. Tu vai fuder no céu, piranha. Você! Eu sou a piranha do banheiro. Você! Eu sou a piranha do banheiro. Você! Eu sou a piranha do banheiro. Você! Eu sou a piranha do banheiro. Piranha! Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. E daqui a pouquinho tem o rei do puteiro. Thiago da Marcante. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kuk é o piloto e o Pia é o copiloto. O cobiçado é o piloto, o Thiaguinho é o copiloto. Tu vai dar pra um? O que? 1, 2, 3, tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha do Kizu Santo tá no céu, o que vai ser? Piranha do Kizu Santo tá no céu, o que vai ser? Jojo, Gilândia, Tatá e as problemáticas, tá todo mundo comigo. Alô, minha fumalco. Quem tá solteira, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tá solteira, bota a mãozinha pra cima aí. quem tem um amigo viado, bota a mãozinha pra cima aí. Uma vizinha fofoqueira, dá-lhe um grito. E sai do chão. Cheguinho, deixa a timidez de lado, puxa a mina e vem pra cá. Eu nem sei de quem é essa festa. O quê? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado, invadimos de penetre, comemos várias xerecas. Várias xerecas. Várias, várias, várias, várias, Cheguinho, DJ Thiago. Oi, cheguei, a festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, bora, meu parceiro Henrique, você é dandara. Minha amiga Loura, segurança particular do cobiçado. O cobiçado do Pará. Bora, Juju. Paredu, paredu, gado e depressão, dá todo mundo endoidando. Olha, pra receber o rei do puteiro, eu tenho que tocar essa daqui pra ele. Eu tô gostando de uma prostituta. Ai! Ela é linda. Peraí, peraí, Thiago. Rapá, eu sempre já gostei de prostituta, já gostei de puta, já gostei de tudo. Vou te falar uma coisa. Eu gosto quando ela faz até um desconto pra mim. Vou te perguntar, tu sabe o que é uma puta? Me explica, quando eu tô novinho ainda. Vou te explicar depois de off, não dá pra comentar assim. Então diz pra mim. Eu tô gostando de uma prostituta. Dessa forma eu te entrego, viu, Thiaguinho da Marcante? Você é meu brother pra caraca, velho. Fica à vontade aqui no comando do Robson e faz eu chorar agora, viu? Depois de ter tomado muito chope, faz eu chorar. Com você, Thiago. Trai, meu cobiçador!